César, confirma a pista que decola e o pátio que se encontra, o Tango Delta Mike. Tem chamada a copa, por gentileza, Tango Delta Mike. Ataque azul 2591 com 58 a bordo, autonomia de 4 horas e 30, alterna porto seguro. Azul 2591 na solo? Alternativo 2591 para o táxi com 58, 4 e 30, alterna porto seguro. Azul 2591 foi autorizado, seu pushback? Confirme. Afirmativo. Livre táxi via Patiúma Índia, ponto espera da 10 Torre 118 decimal 95, ajuste 1014, o azul 2591. 1014, chamará a torre, o azul 2591. Salvador, boa noite, está 3197, formação Tango, autorização Galeão, próximo código. Tango 3197, aguarda a cobra para o Galeão. Fernanda 259? Na escuta, prossiga. Chame o centro Recife, 13325, alterna 1251. Centro Recife, 13325, 1251, ouça. 6259, muito obrigado, senhora. A todos, uma boa noite, bom trabalho. Boa noite, meu. Bom, bom. Obrigado. Boa noite, confirme. Pronto para decolagem, senhor? Afirmativo, dando conta da ONU 0, Santos. Azul 2591 autorizado alinhar e decolar, pistão no zero. O vento agora de 200 graus com meia dúzia de nós. Previa minha decolagem, Azul 2591. Romeo Tango Delta Mike, copio. Papa Romeo Tango Delta Mike, autorizado Montes Claros, nível 260. Decola 190, primeira curva à direita. Saída agora Elefa, após Elefa voa direto Vitória da Conquista, após direto. Acena 5460 no transponder, o controle em 120, decimal 8. Delta Mike, correto cotejamento, confirma o B autonomia? 91, acione 5576 e chame o controle Salvador em 120, decimal 8. 5576, 208, obrigado, uma boa noite, o Azul 2591. Controle Salvador, muito boa noite, o Azul 2591, saída Coral. O 91 da Azul, código 5576 na saída Coral, aguarde contato radar. Afirmativo, na Coral, serviço estacionado 5576 ou Azul 2591. 0, primeira curva direita, saída da Eulisa Irumi, open November 857, Moço. 5041 no transponder, o controle em 120, decimal 8. Copiou 360, depois da dentro, curva direita, a moto não foi possível copiar, tá? Poderia repetir, por favor? Texta 3197, Galeão, nível 360. Decola 110, com a primeira curva direita, na saída da Eulida Irumi. Em Irumi, intercepta a Upper November 857, até Monso. 5041, né, o transponder e o controle em 120, decimal 8. Afirmativo, 360, autorizado para o Galeão, decolando da pista 10, com a primeira curva direita, saída da El, Leda, Irumi, pode interceptar a via Upper November 857 até Monso. Transponder 5041 e o controle em 120, decimal 8, da 3197. 3197, está correto com o cotejamento, repassa o pushback. Pode orar, 3197. Firme. Autoriza da presente voar Coral direto para o 2591. Oi, Coral, 2591. Obrigado, 2591. Livre estacionamento, chame táxi, Tango Delta Mike. Tá passando o VIP aqui no Delta, prossiga. Firme a pista que decola e o pátio que se encontra, o Vitor viu o Delta. O Papa Tango Vitor Kilo Delta está autorizado Vitória da Conquista. Nível de voo 100. Decola na 17, primeira curva direita, na saída Arbore Lefa, após voo direto Plora, após direto Conquista. 5003, o transponder, o controle em 120, decimal 8. Correto cotejamento. Acionamento de táxi 411118 decimal 95, ajuste 10 no 4. Uma boa viagem. 297 está autorizado o pushback, reporta para o fax. Delta Mike é a torre de Salvador? Táxi aprovado, Mike, chama interseção. Mike Alpha, chain identificação, desça para 4 mil pés, ajuste no 014, chegada a bordo. Para 4 mil, o 014 é a bomba. Foi 397 para o táxi, 105 a bordo, 3 horas e 40, alternado Campinas. 7, autorizado, tá? Contorno o racho 1, após Índia, ponto de espera da pista no 0. Chama a torre quando pronto, em 118 decimal 95, quem legal no 0, no 4, está 3197. Autorizado, táxi, pátio Índia, ponto de espera 10, 2118 decimal 95, aí chama 0 na 4, está 3197. Para o cruzamento. Tango Delta Mike autorizado o cruzamento, posterior táxi via Quebec Mike Lima. Na Lima chama o solo em 121-1, o Tango Delta Mike. Autorizado o cruzamento via Quebec Mike Lima, na Lima chama o solo 121. Salvador, boa noite, é o gol 1866, passa o 170 para o 150, tem a tango. Polo 866, sonho de identificação, deita para nível de voo 050, voa da posição ISTAP, ISTAP Duna para a final ILS. 050 para ISTAP, o gol 1866, velocidade liberada. Autorizado. Obrigado. Gol 1168, ação de identificação. Esse mantém o 060, chegada a Mari. Identificou, desce para o 060, chegada a Mari, 1168. Aprovado, Vitor, Kilo Delta, chame na papá. Antônio, Pátio 1, Índia, no ponto de espera da 1-0, chame a torre novamente, 1-1-8-9-5. Contorno Pátio, Índia, no ponto de espera, chame a torre novamente, chame a torre novamente. Olá, Israel, passa a minha criança. 3197, contato radar na decolagem, saída da Elfa, do nível de voo 360, vigilante. 360, autoriza por Valeda, da presente? Estado Valeda. Direto Leda, tá preso na nave, certo. 1-866, desça 2.000 pés, ajuste no 0 no 4. 2.000 no 0 no 4, bom, 866. Vitor Kilo Delta, livre ingresso, chama alinhado e pronto para decolagem, chama. Patango, isso, Mike Alva, reduza para 2309, é número 3 na aproximação. Paciente, está reduzindo agora para 2309. Bono 866, está autorizado ILSXA, reporte estabilizado localizador. Autorizado, XA, reportará localizador, bom, ITV. Firme, isso, Mike Alfa. Prossiga. O controle. A sua escuta, prossiga. O senhor chamou o controle? Não, negativo. Estamos reduzindo 2309, aqui cruzando 110 para 4000. O 1168, desça para o 050. 050, 1168. Tango Delta Mike, a linda cola sem parada? Sim, a linda cola pista no zero, autorizado, vento 190 graus, 079, ajuste no zero, 14, Tango Delta Mike. Sim, autorizado, decolagem Tango Zero. Delta, aguarde aproximadamente 1 minuto e meio para o seu decolar. Sul 259, ano prossiga. Então para a hora, quiser. Sul 2591, chamei o controle a Ilhéus e solicite ao mesmo, tá afastado 52 milhas do Oeste Salvador, serviço radar terminado. Afirmativo, 120, decimal 1. Obrigado, bom trabalho. 1968, desça para 2000 pés, está autorizado ILSXT, reporte estabilizado, localizado, o ajuste é 094. 2000. Está usando a LSX3, somar estabilizado, 0, 1, 4. Gente. Recife na frequência no 3325, alternativa 25, decimal 1. 133, decimal 25, alterna 125, decimal 1, que eu recebo da 397. Dois, nenhum. 20, decimal 8, gol na 0 na planta. Afirmativo, 360 autorizado. Recorda, arbor elétrico com curva direita, eu preciso 21, 50, 51 é o transponder e o controle 120, decimal 8, gol no 099. Gol no 099, correto, cotejamento, repasse para o pushback. Reportaremos, muito obrigado. Delta Mike, decolando ao 00, chama agora o controle 120, decimal 8. Como controle no 208, Tango Delta Mike, boa noite. 70? Chicago 6570, boa noite, prossiga. Boa noite, separa autorização Recife 390. ABSA 6570, a informação em curso é a Tango, aguarda a cópia, por gentileza. Aguardando e cientes da Tango, 6570. 260, Tango Delta Mike. que Mike Alpha reduza para 1909. Para o 190 agora, o Whisky Mike Alpha. Ajuste 1014. Uno 866, a Torre de Salvador. Uno 866, a Torre de Salvador. No 866, Torre Salvador. Tango Vitor, Kilo Delta, decolado ao 02, chama agora o controle Salvador, 120.8, bom voo. 208, venda Kilo Delta. 3, o ajuste no 014. 3, meu pé, 1909, e 1904 ajustado, mais alto. Estabilizando o X-Ray do 1168. O 1168, chame torre na frequência, 1-8, decimal 95. 1895, boa noite. A Romeo Tango Delta Mais, voe Elefa. Voa Elefa, o Tango Delta Mais. Controle, Papatango, Vitor Kilo Delta. Patango Victor Kilo Delta, contato radar, sobre inicialmente ao 050 na saída Arbo. Vai atender ao 050 na Arbo, Victor Kilo Delta. 1968, boa noite, tráfego avistado, ajuste no 014, continua a aproximação, agora de pista livre. Aguardando autorização de pouso, opção a 0, voo 1168. 0. Decola da 1-0, primeira curva esquerda na saída Pucajamo, Caju, Apesuru 1-7. 5061 no transponder, o controle em 1-2-0, decimal 8. 2000 pés, autorizado em LFX-6, vai seguir o tráfego à frente, está 5 milhas, dá um bônus de 732. Ok, vamos reduzir aqui e está autorizado então. Cruzamento 570, correto, pode dar pronto, pushback. O Kilo Delta suba para uma centena após Abo, direto conquista. Uma centena, Abo, conquista, vindo Kilo Delta. Comunicação restabelecida, número 68, tráfego avistado 1014, Kenegashi Trencher. Baixar travado. Número 68, pouso autorizado, pista 10, vento 180 graus com 109. Vive pouso, pista 10, voo 1168. Lembrou. 0099, pushback e acionamento no 3. 0099, está autorizado, reporta táxi. Solicitado, chama ali no táxi, vamos. Então, senhor. Abre também a 570, é o solo. Prossiga, senhorita, na escuta. Pois, o que transporte, por gentileza, para 5161? 5161, já está, grato. 1866, é o solo? Vai, eu vou 1866. 1866, por gentileza, chame antes de ingresso da Taxi Juliette. Taxi Juliette, o 1866 não conseguiu contato aí. Copiado. 118.95, boa, bom trabalho, hein? Temos 2-1-1. Torre, boa noite. Papa Tango Whisky Mike Alpha está estabilizado. Tango Whisky Mike Alpha, boa noite, tráfego avistado, ajuste no 014. Confirme, senhor, lesões de pouso, pista 10 ou 17? A gente tem que ir na 10. Copiado, Alpha, continue a aproximação. Chame quando trem baixo travado, número 2 para pouso. Tá joia, tá, trem baixo travado, reduzido aqui, o Whisky Mike Alpha. Sérgio. 1168 no solo aos 07. Libera a pista próxima à interseção à direita e chame solo em 121 decimal 1. Direita 211, confirmando. Confirmo, 211. Gente, falou, Leandro. 2 aliados, 1866. 2866 agora, Saringra. Vai dar para ingresso, 1866. 1099, eu falo. 099, boa noite, voo no 1168, de Brava Pesco. O gol 1099 tem condições de aguardar o parqueamento da aeronave da companhia no 04? Assim. Pode deixar eles parquearem lá. A gente tá, teve que abrir um buraco aqui, mas já tá fechando. Gente, nosso parqueamento da mesa no 04 está autorizado pro Chibeque, reporta a taxa. No 099, graças. Obrigado, hein. No 866, copiou? Pode. Firme? No 866, portão no 04. 04, obrigado. Voador, no 168, segurando o 6. No 168, táxi via Alfa, importante do Juliette. Alfa, antes do Juliette, o 168. Salvador, Aro 6570. Aro Chicago 6570, por favor. Ok. Eu pensei que eu já havia pedido com o chefe. Estamos só com um probleminha aqui. Já acredito que mais alguns negócios. Já solicito o feedback e acionamento. Ok, gente. Reporta pronto. Aro 6570. Obrigado. Ondas vitais ou transporte de envio? Transporte de ondas. Tem. Tava meu Tango Delta Mike, está autorizado voar direto do destino. Tango Delta Mike agradece, direto do destino do presente. Direita, chame solo em 121 decimal 1. Paciente, vai reportar a live de braço então, já é a Eco e vou chamar o 211. Afirmo, 211. Boa. Papá Romeu Tango Delta Mike, chame o centro Recife na frequência 1288, alternativa 35 decimal 3, bom voo. 35 decimal 13, 1288, Tango Delta Mike. Solo, boa noite, Papa Tango e Mike Alfa de Bro. E Mike Alfa, confirma o pátio que prossegue? É, a gente vai lá para Aerostar? Sim, contato via Alfa, reporta antes da Juliette, o Whisky mais Alfa. Vamos pela Alfa e reportaremos antes da Juliette. Mike Alpha, ingresso Juliette, contorno 09 de carga, reporta novamente corrigido. Contorno terminal de passageiros e reporta novamente na Lima. Tá ciente, vai ingressar então na Juliette, contornar e vai reportar na Lima. Para o táxi, 099-117 a bordo, 2h50, Beleão. 099, outro táxi vem indo, considera a 10 Torre, 118-95, ajuste, 1-0-5, boa viagem. E a Índia, ponte de espera de 295 para a Torre. Muito obrigado. Uma boa noite, pessoal. Um bom trabalho. Estacionamento, alto estacionário do 670. Alto 670, está autorizado, reporta pronto, táxi. Tá. Boa noite, é o Gol 0099, aproximando o ponto de pé da 10. Gente, Gol 0099, autorizado a alinhar e decolar, pistão no 0, vento 1,80 graus, 8. Afirmativo, autorizado a alinhar e decolar, da 10, Gol 0099. No 099, com algum problema para decolagem? O 099 vai dar só o cheque da cabine aqui, antes de a gente prosseguir. Tem mais minutos. Obrigado, senhor. Então chame pronto para decolagem. Que hora? Agora sim, estamos prontos no 099. A linha decola pista no 0 no 099, vento 180 graus, 08 nós. A linha decola com 099. O Mike Alpha agora vai começar para ingressar na Lima. Lima, Mike, até a Quebec. Na Quebec, mantém a posição, torre 1-18-95. O Isso, Mike Alpha. Certo. Lima, mais até na Quebec, vai chamar então depois 1895 para cruzamento da 1973. 1895 a torre? Isso aí, 1895. Via Mari, desça para o 050. Via Mari. 3858, vou Iduna. Papa Tango, Mike Alpha, vai ingressar na Quebec para cruzamento. Copiado, senhor, chame na Quebec. Bom, no 099, decolado aos 17, chame agora o controle de Salvador em 120.8, bom voo. 208, muito obrigado, uma boa noite. Boa noite. É o gol 1099, decola, solicita da presente a Arbor. 099, contato radar, subindo para o 360, após 2000 pés, voe e eleva. Após 2000 pés, eleva, obrigado. Para o pátio 5, autorizado o cruzamento, pista no 735, Whisky Mike Alpha. Após papar a parte 5, estacionar a frequência livre, Moscan, Suíço, como é que é? Valeu, obrigado, bom trabalho para vocês. Frequência no 288, alternativa 35, decimal 3. 288, 35, decimal 3, vinda pela Salvador, eu acho também 570 para o táxi, 2 horas e 40, 2 a bordo, Natal. Se táxi de Apache no Índia, ponto espera da 10 Torre, 118, decimal 95, a Xuxa 10 no 5, a 570. Apache no Índia, ponto espera da 10 Torre, 18,95, e agora a Xuxa 10 no 5, a 570. Salvador, boa noite, é o APS 570. Boa noite, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero. Vento de 190 graus com 07 nós. Alinhar e decolar. Europa 081, fly bomb position. Deliver bomb position, Europa 081. 1099, chama-se setor Recife, na frequência 288, alternativa 35.3. 288, 1353, muito obrigado, senhorita, uma boa noite. 3858, desça para 2000 pés, o ajuste no 0.5, autorizado ILSX e reporte estabilizado localizado. 72.0, autorizado, reporte estabilizado, 3858. Cargo 6570, decolado aos 24, chame agora o controle em Salvador, frequência 120.8, bom voo. 208, boa noite. Controle Salvador, é o APSA 6570, decolado 1500 na Puca, Jamuaru. APSA 6570, contato radar, número 390, saída Puca. 390, sem restrições, possibilidade de voar Jamu, da presente? Está autorizado voar Jamu. Jamo da presente, grato, 390, sem restrições, o APSA 6570. Boa noite, e a sua identificação mantendo em condições visuais. Do novembro está em contato radar, 58 milhas sudoeste de Salvador, voe o farol de Itapuã e desça para 3.500. Contato controle, Eco 6570. Explica. Afirmativo, senhor, nós estamos um pouquinho atrasados. Se possível coordenar junto ao centro, a gente voar o Romeu Foxtrot 018 para Recife. Você aguarda a coordenação. Obrigado. Europa 08174, South Africa, NH 1015. Estabilizou na Creta 3858. 3858, chame torre na frequência 18, decimal 95. Torre 11895, muito obrigado, senhor. Boa noite. Torre Salvador, boa noite, 3858, estabilizado no X-ray. Boa noite, 3858, tráfego avistado, ajuste no 05, cheque 30. Baixar de checar. 3858, pouso autorizado, pistão no zero, vento de 190 graus com 07 nós. Autorizado, pouso pistão no zero, está 3858. 52685, 0 graus com 07 nós. Obrigado. Controlado, também é 570. Prossiga. Confirmar a frequência do centro novamente, por favor. Ativo, primária 12545, secundária 12685. Caso negativo, retorne ao controle. Muito obrigado mais uma vez. Ata cargo 570. No solo 3-1, libera direita, chame solo em 1-2-1, decimal 1. Direita, solo 2-1-1, tá? 3-2-2. Está tango, portão 7. Voo 2043, prepara a saída da Eulina Motti, vai guardar cópia. Desculpa. Desculpa. Salvador, boa noite. 3-8-5-8, lembra direita. 3858, taxi via Alfa, repórter antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, da 3858. Caetano, prossiga. O Bravo Caetano confirma transporte inteiro? Estamos autorizado Belo Horizonte, nível 220, decola da 110, primeira curva à direita na saída da El Coral, Golf 677, ilhéus após rota do plano. Aciona 5101 no transponder, controle em 120, decimal 8. Decola da 107, o braço está. Curso do novembro e desça para 1.500 pés, o ajuste 1095. 95, confirma por gentileza a pessoa a bordo? Alfa, Anjo, Juliette, 3258. 3258, patrão 02. Para 02, para 3258. Escapa, por favor, se é a sua identificação. Vitor Tango, ainda não escuta o som? 59 milhas sudoeste de Salvador, voe Mari, para interceptar a chegada Mari.